no bar do Xalé, bota o bracinho pra cima aí. DJ Thiago Faria. Todo mundo quer dinheiro. Bora botar pra endoidar, joga tudo pra cima. Bora já já pra cima. Vamos. Thiago Faria. Bora. Thiago Faria. Bora. Thiago Faria. Thiago Faria. Thiago Faria. Tu toca demais. Dou maior valor de ver o caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Eu vou botando com força. Eu vou botando com força. Botando na pressão, botando vai. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Quando o Thiago tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Thiago tá tocando, vai. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. E doido o bagulho. 2, 1, go. E o bar do Jarão vai na pressão. O Olivia Wagner Produções. Toma já! Agora! Que doida! Já! Mais pólvora! Toma, vai! O bagulho doido! And dance with the devil. Já! Toma no caqueado! Batidão! E o Thiago vai detonando no bar do Xarel. Cadê a torcida do Paysandu? Bota o bracinho pra cima aí. E a torcida do Papão batendo na palma da mão. Vai cantar, vai. Vamos pra cima, Papão. Ó. Quero gritar campeão. E o quê? Vamos pra cima, Papão. Diz. Clube do Remo, bota o bracinho pra cima aí. Eu sei que tem muito remista hoje aqui no Bar do Xarel. Vai cantar assim pra mim, já. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. E o quê? Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. E o bagulho me doidando no Bar do Xarel. Toma a impressão, já! Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Bora de beat engraçado, tamo junto, maninho! Sábado tem o Thiago Farias lá em Ponta de Pedras. Vamos chegar lá, o Wagner Produções. Aqui é do pra cima de engraçado. Bora, Lipe. Vamos nessa, maninho. Pergunta que não quer calar. Quem é que tem um amigo viado, dá um grito aí. Aponta pra ele se ele tá aqui. Quem tem um amigo corno, dá um grito. A mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí. Bora fazer o seguinte. Vocês vão chamar ela pra cá agora, vai. Mais alto. Vai! Felipe ele já disse que vai atravessar fronteiras. Fala, Felipe! Tu bota o capacete, bota o capacete, bota, bota, bota, vai! Quando tu andava a pé, elas não queriam não. Agora que tu tem uma moto, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Parceiro Dandan, segue a frase. Empina o rabetão. Ele e a Raquel tá aqui comigo, valeu Dandan! Rabetão, rabetão, rabetão. Vai, vai, vai! Explode o bagulho! Eita, Bado Xaré! Meu maninho Pop Live. E aí, tudo certinho? Wilson, velho aguarda esse moleque, pode crer. Cheguei, cheguei. Filho. E aí? Pop Love, velho aguarda, maninho! Prostituta agora. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. E agora? Padre Xarel pegando fogo. Ai que gata. Ai que puta. Esse é velha guarda, maninho. Já. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. E é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Bora lá, com você! Tá solteiro, tá que tá. Tá solteiro, tá que tá. O bagulho doido em Guaraci! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Joga a mãozinha pra cima, bate na palminha e doida. Solteiro, joga tudo lá pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Meu parceiro Lacoste vai dar o papo assim. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava adigaçado. Melissa, eu sou da boca. Vai. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou. Bora, Marquinhos, pra cima, garoto. Chupando esse piru. Ela vai pro rock doido, vestida de Supreme, curte com Thiago Farias. Ela treme, treme, treme. E ela treme, treme tudo, e ela treme, treme tudo. E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme, ela treme. Bora já já, a galera do Golf Impressão também tá no circuito, maninho. Parceiro Miguelzinho tá na área. Obrigado, maninho, toma de pressão. E toma de pressão. Mas é o seguinte, é o seguinte. O Thiago vai tocar essa aqui. Essa aqui. Um, dois, três, tchau, tchau. Thiago Farias gravando o CD ao vivo. No Wagner Produções para o seu amigo Sidney. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. E aí, Lacoste? Tu sabe quem é nós, parceiro? Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. E amiga Renata também, um abraço pra você. Obrigado a todo mundo. Bora, Paulinha Banhosa. DJ Sérgio Top também tá comigo. Agora tô no beco sem saída. Por que te obrigado, galera. Todo mundo curtindo. Só que Esse baque é a sensação, agora sim. Bar do Xarel. É o motel do Xarel. Bora, Paulinha. Bora, Paulinha. E aí? Pode chorar. É o prostituto agora, né, menino? E aí? Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. E o quê? Você acabou de me perder. Thiago Farias. DJ Thiago Farias, o show que contagia. Vai, vai, vai. Tatíssima Bruna também, obrigado você, Bruninha. Tá todo mundo aqui do Baro Xará. Realmente são os melhores aqui pelo Bar do Xarel. Vamos nessa! Tchau! DJ Thiago Farias. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo no Jajá do Grupo Furação, ele e o Miguelzinho. Tá chegando aí a nova Estecel aí na quinta rua da Campina. Fala, Miguelzinho! Pra cima, maninho! E aí? Brasil pra cima! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passa, meu bem. Passando o Alisson, tá com a gente? E hoje tem o Wellington, acessório, o Mito, sabe jogar. E as meninas da Sexta Rua, um abraço pra vocês, hein? Tu gosta do nosso estilo e da bora de pé! E a primeira dama, Gina, aqui comigo também. Eu sou um romântico safado. Bora, Marquinho! Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quer pra cima, já já! Pina pro alto, que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Toma! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Todo mundo curtindo hoje, na moral. De lado em esse domingo maravilhoso aqui no Baro Xarel. Meu parceiro Wallace Salles. Tamo junto, meu brother. Esse tem o meu respeito, pode crer. E aí? Tu toma na hora. DJ Malucão do Big Bang Saudade, em sua comitiva. Obrigado, Malucão! Tudo nessa vida um dia passa, mano. Vou de um dia passa, mano. Vou de um dia passa, mano. Vou de um dia passa, mano. Vou de um dia passa, mano. Vou de um dia. Valeu, Lagoche! Quebra! Já! Quebra! Quebra! Toma! Quebra! Elas vão quebrando desse jeito! Vai, vai, senta aqui, Kika. Rebola no colo do chefinho. Vai, vai, agora! Vai, vai, senta aqui, rebola no colo do chefinho. E aí? Kika, vai, senta aqui, rebola. Thiago Farias. Bagulho doido! Aqui no baile mexe a rapa. E numa toma, toma. Vai, vai, vai! Quem é que tá solteiro hoje aqui no Baro Xarel? Bota o bracinho pra cima aí. Quem tá afim de rock doido? Oi, mais uma DM10. Fala DM10. Fala baixinho, tá? Brigava todo dia com a dona. amor ir pra Colômbia toda semana. E aí? O ruim é que ela... Gratíssima Dani tá com a gente também. Ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo. Mudar meu status solteiro de novo. E aí? Desculpa, amor, mas isso... Olha o caqueado Bruto já na área. Não troco minha favela por nenhuma. E aí? Fui feliz. Bora ali, com ela. Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. Quer caqueado, então toma. Já fui feliz com ela. E o quê? Fiquei com ela juntinho. Mas hoje eu sou favela. E a chepeca vem em mim. Colômbia. Vem em mim. Já fui firmin. Já fui feliz. Parceiro Marcelo, obrigado a todo mundo. Fiquei com ela. Tá aqui no Baro Xarel. Mas hoje eu sou favela. E a chepeca vem em mim. Caqueado, caqueado, vai. Sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Valeu, parceiro Lagoste! E ela vem. Tamo junto, moleque, pode crer. A raba na frente do seu neném. Bora, Sérgio Top! Botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Chamei aqui. Bora, Lipe! Nosso relacionamento terminou. E o quê? Viajei. Padre Xará pegando fogo. Percebi que a liberdade em mim acabou. A parada é assim. Foi até bom te ver. Bora, Lacoste, pra cima, maninho. Mas é a putaria que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. Bora, Xarel. Privado. E aí? Foi até bom te encontrar. Mas é a putaria que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. Balão, é um balão. É um balão. É um balão. É um balão. É um balão. É um balão. É um balão. Caqueado Bruto no Bar do Xarel. Amanhã chará desse jeito, maninho. A parada é mais ou menos assim, ó. Parado no bailão. E ela com o popozão no chão. A mulher que tá solteira não tem disposição, vai. No chão. A mulher que não descer não tem disposição. Ela vai fazer desse jeito no Baro Xarel. Vai descendo até no chão. E a mulher que tá solteira desce. Faz o seguinte: as mulheres que estão solteiras aqui no Baro Xarel, bota o bracinho pra cima aí. Aquela mulher que tá casada, comprometida, não pode ir daquele jeito, viu? Mas não vai, né? Quebra tudo! Bora, Xarel! Pode chamar que ela vem. Bora, Lipe. Chama que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda. Vai! E ela vai descer. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como é que ela tá, Wagner. Tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito. Tiago Farias. DJ Tiago Farias. O show que contagia. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo. Tá quicando! Toma, esquica. qual vai, qual vai. Vai descendo, vai descendo. Com a mãozinha no chão, no chão, no chão, no chão. E desce no chão, no chão, no chão. Vai. Agora. Bora já, já, bora Miguelzinho, tamo junto. Valeu. Cheguei no Estercel aí na Quinta Rua Campina. Vamos nessa. Bora, Xarel, vai ter mais um pra conta hoje, Xarel. Mais um pra dormir na conta hoje. Atenção, meninas, esse é o novo aquecimento. E aí? Atenção, meninas, esse é o novo aquecimento. Vai. Bum, bum, bum, batendo. Bum, bum, bum, batendo. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, batendo. Bum, bum, bum, batendo. Batendo. Passando Henrique, obrigado a você, todo mundo com a gente, Brasil, obrigado. É, só valeu, parceiro. Tu quer sentar, então vai, senta devagar. Galera da Casa do Açaí do Bicho está presente. Devagar. Valeu todo mundo. Não se machucar, senta devagar. Senta devagar. Senta devagar, pra não se machucar. Bora, prostituto, tamo junto, maninho. Vai! Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra. Bora pra emissão, tamo junto, parceiro! Analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. E a novinha? Que cê sabe que. Vai descendo! Vai! Pode, pode. Pode sentar. Pode, pode. Pode sentar. Bora, Dandando, segue a frisa! Abraço pra você, Dandando, tamo junto, parceiro! Pode dançar pelada, se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda, vai. Agora eu quero ver você descer. Balança a bunda, agora eu quero ver você descer. Balança e a mulherada vai mexendo o rabetão do Babu Xarel, Thiago Farias. Thiago Farias. Vai descendo, vai. As meninas da sexta rua também estão enlouquecendo tudo, hein? E a bunda dela bate. Bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate. E o Gabi faz. E a bunda dela bate. Bate, bate, bate, bate, bate. Bate. Vai batendo, vai batendo. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Pera lá, pera lá. Pera lá, pera lá. Mas é o seguinte: bora detonar desse jeito. Porrozinho. Alô, Raíssa, roda. É pra todo mundo, Barão. Escuta aí, pá. É pra dançar. Diz assim pra mim. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada. DJ Thiago Farias. E agora? Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Nosso combinado era não ligar. Galera doidando no ar, o Xarel. Mas tá sentindo falta. Geleiro magnífico, Janari, aí, Leandro. Pela casa. Fala, Leandro. De amor no ar. Essa cara, meu Deus do céu. Caiu a madrugada, viu que tava errada, tá desesperada. E o quê? Tá louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. Bora botar pra cima! Procurar. Cabral Music, L2 Promoções. E semanal, papai. Repertório do Tubarão. Em nome de bota e cachorro, amigão que eu gosto. É pra dançar, papai. Do Badu Xarel. DJ Thiago Farias hoje aqui. DJ Thiago Farias. Não, não dá pra segurar a dor de um coração. E o quê? Eu acho que não. Obrigado, bandido da coxa, tamo junto, misturado, parceiro. Só valeu. Deixei meu cachorro de nome dourado. É a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo Felipe. Nome trovão. E fora meu lado. Grande Felipe. isso, desgraçado, moleque. Tá comigo também aqui, obrigado, Nip. Tava só o Diego Hightech aqui. Não, eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. E aí? Saudade da fazenda, rodão de viola. Meu pai de fora, os amigos vaqueiros. O Sávio Wagner. Antiga viola. E do boi cigano. Açaí do Pai Dega também, obrigado vocês. Não, tá todo mundo com a gente, obrigado. Não é aqui do Bar do Chorel, em Guaraci, a sensação de Guaraci. Lotado daquele jeito. Desse jeito. Repertório novo do Barão Fininho. E o quê? Bora já já, galera do Golf e Pressão também. Miguelzinho, tá chegando a nova Estecel aí na quinta rua. Vai dar uma passada por lá contigo, viu, Miguelzinho? Vamos fechar esse patrocínio aí, viu? Eu prometi não mais pro... Pode crer! Mas hoje não... Vem que tu diz aí, Jajá. Esse patrocínio. Achei sua foto no meu... Estecel fechado do Thiago Faria, vamos lá. DJ Thiago Faria. Você me tirou do... Eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor. Diz assim pra mim. Já que me ensinou a beber... Já que me ensinou a sofrer, e o quê? Me ensina, por favor. Como é que faz? Pra te esquecer. E aí? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor. Como é que faz pra te esquecer? Pra quebrar! Thiago Farias. DJ Thiago Farias, o show que contagia. E vai descendo, e vai descendo. Olha, chega o fim de semana, vou ligar o paredão. Convida pra cima, pra quicar o rabetão. Chega o fim de semana, vou ligar o paredão. Vai na pisadinha, bora prostituto. Preste atenção, novinha. Zé Gafrizi também. Atenção, não... Fala, Dandão, obrigado. Todo mundo em peso. Kika, kika, kika. Dandão e o prostituto. Fogo no chão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, vai com o bumbum no chão. Kika, kika, kika, fora de pé. Abastece umas pólvora aí. Kika, kika, vai com o bumbum no chão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, vai com o bumbum no chão. Kika, kika, kika, com a kika, kika, kika, kika. Pode logo pegar a gata e ir pro meio do salão e bora dançar agarradinho. Maltratar os corações. Vamos lá, Thiago Farias. DJ Thiago Farias. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei. E o quê? É ritmo de rocha, vai. Com toda a magia e encanto o teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e xaré, meu filho. Encanto o teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar. Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. E aí? Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo eu te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que eu fiz nessa canção. Nessa canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. DJ Thiago Farias. E agora? Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava. Só as melhores, hein? Sonhava. E aí? Tanto, tanto um dia ter um amor como você. Diz! Para todo dia ter a sua companhia, outra metade. Saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por essa paixão. Se agarradinho! Eu só não queria agonia de estar madrugada fria. DJ Thiago Farias. De noite e de dia essa vida fazia assim. Amigo Marcelo, obrigado a vocês, todo mundo com a gente, curtindo no Baruxarel. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Marcelo Arthur tá aqui com a gente também. Um abraço do Thiago Farias, garoto. Bora no xará daquele jeito, maninho. Saudade, a falta que você me faz. Já! Manda 00, manda 007. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E o quê? A gente gravando o CD ao vivo hoje aqui do Baruxarel, hein, galera? Vamos nessa! Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um momento só, perdi você. E aí? Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Rock Gil tá aqui com a gente também! Instituto e meu parceiro Dança Caprice. Obrigado a vocês, garoto, tá aqui com a gente, valeu. Quem já trocou um grande amor por um instante. E aí? Bora de vir pra cima, diga sabe. Mas eu troquei. E aí? Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes uma aventura por uma paixão. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com... E aí? Manda zero, zero, manda zero. Vamos dançar agarradinho assim, vamos lá! Não quero em meu lugar. Você ficar carente, eu te... Hoje ainda tem o Thiago Farias já pelo barzinho. É de manhã. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais escuro. Grande parceiro Renan também está presente, obrigado. Onde tem já já, galera do Golfo e Pressão, olha aí, já já. Sentimento em corpo teórica que tinha que ser. Bora, amigazinho. Tá especial aqui com a gente. Tá chegando a nova aí na Quinta Rua da Campina, hein? Diz! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. E o quê? Como é que faz? Loucura total. Como é que faz? As meninas da Sexta Rua. Um abraço do Thiago Farias. Quando o amante quer ser algo mais, mais do que um ser. Quem é que lembra dessa aqui? Quem lembra dessa aqui? Minha namorada já está sabendo. E o quê? Que eu estou traindo ela. Prostituto pra cima, garoto. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão. Zé Bado Xeré, vamos lá! Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em... Só na sofrência. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Diz! Eu quero ficar com você. Mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você. Mas nada de romance. Mas que esse cara ela pra viver junto. E é pra dançar, vai! É tudo ou nada. Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída. o Thiago Farias. Já detonando! Thiago Farias. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. E o quê? Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta DJ dor que eu não sei. Thiago Farias. Não, ninguém havia sido tão mal assim. E o quê? Pra mim, pra mim. Vai dançando agarradinho, curtindo as melhores, indo para o Chanel, gravando o CD ao vivo. Diz. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você... Bora, Flavizão, pra cima, mão de longe, tá de boa, né, filho? Se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Simbora! Sei tudo vai passar, eu vou. Marcelo Renan, obrigado a vocês, todo mundo com a gente. O tempo vai provar. Aqui no Padre Xarel, a sensação de Guaraci. Quem perdeu um grande amor. Fazer o caqueado do Thiago Farias. Daquele jeito, vai! As meninas da Sexta Rua enlouquecendo! Simbora! Eu sou maluca. Faz a sequência. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Thiago Farias. Amigo Ceará e a Luna aqui comigo, obrigado. Olha o Ceará. Já balucando o Big Ben, saudade. Estou com o time do DJ Adriano, Ismael e o Júnior. Tá todo mundo aqui no Chanel. É pra dançar. Eu sou uma... Seca Freeze, parceiro Dan. Ele o prostituto. Olha a guarda, maninho. Só quero ter você pra mim. E o quê? Estou me sentindo tão... Vamos dançar. Você não vai. Onde eu chego, você sai. Diz. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Essa música é ali, né? Não mereço sofrer mais. Você não me deu valor. Com você é tudo aí. Donato e o Márcio. Não mereço. Hora de ganhar a peça junto com o Flavson. Tá todo mundo aqui, um abraço a vocês, garoto. Isso, meu amor. Te quero nunca mais. Mais uma assim, ó. Pra você que tá apaixonado. Pra você que tá sofrendo também. Por que você fez assim? Me enganou, só fez me iludir. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. E aí? Agora você não liga pra mim, me faz não entender que eu te quero e me apaixonei sem saber. Quem sabe, mãe? Você quebrou. E a galera canta assim. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo sofrer. E aí? Vou conseguir. Bora, Luna, meu parceiro Ceará. Encontrar. Guarda, tamo junto, maninho. Abraço do Thiago Farias. DJ Thiago Farias. Agora vai. Olha o coração apaixonado. Para o Chorel, Thiago Farias. DJ Thiago Farias. Já! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Já, já, galera do Golfe Pressão. Obrigado, maninho, você, a Thami. Sua primeira dama. Miguelzinho também. O que te ofereci, galera da Estecel, obrigado. Para Miguelzinho, me aguarda por aí, maninho. Mas daqui a pouco, tá chegando aí. Que já existi. O Rock e o Grilo também com a gente, valeu! Justo eu que só queria te amar. Pra sempre! Pra sempre! Quem sabe canta assim pra mim! Não deu valor em mim. E o quê? No meu amor. Bora, Xarel! Mais um pra conta, Xarel, hoje! Adigaçado. Não vale a pena ter você. E aí? Mas vou encontrar alguém que vai amar. Diz! Aí você vai saber. Me perdeu? Só melhores. Galera curtindo no Bairro Geral, DJ Thiago Farias. Tocando de tudo! Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. E aí? Não posso mais ficar a boca, tenho que vou viajar. Diz. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. Que grilo, Alex e o Dick também com a gente. Valeu! Eu não vou ficar. As meninas aí da Sexta Rua também. Eu não quero. Um abraço pra vocês aqui do Thiago Farias. Por isso não me deixe. Eu preciso de você. Assim. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Simba! Ouvindo o som dos passarinhos, vou cantar pra você voltar. Eu voltarei pra ficar contigo, eu não demoro. E aí? Pra você vou voltar. Logo. Pra você eu vou voltar. Logo. Pra você eu vou voltar. Logo. Passando o Miguel, galera da STC, obrigado Miguelzinho. Passando já já, galera do Golfe Pressão, tá aqui comigo. Tá gostando do Thiago Farias? Hoje, aqui em Guaraci. Falar de amor. E aí? Tem que se amar. Que sabe, canta assim. Eu já vivi um amor e posso falar. Isso aqui é Pai Nega. Tudo que eu quero é me refazer. Quem sabe vai cantar. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Agora! E a galera vai dançando. Já! Fala, mãe, no Mário Chorel. Diz. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Bora, Chorel! Pra cima. Tudo que eu quero. Parceiro Marquinho também. Me refazer. Bora, Samara. Eu não me vejo. Samara magnífica, tá aqui comigo também na área. Bora, Leandro! Já! Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. You get outro amor. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos... Passando o Negão também. Onde fui? Ele e a Lona Digital está aqui pra gente, com a gente. Um abraço, Negão! Agostinho Caqueado Bruto hoje, Thiago Farias. Aqui, no Bar do Xarel. Em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Desgraçado, sem coração. Roubaste meus sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Bora virar, Thiago, virando, virando, virando! Meu amigo Henrique também está aqui com a gente, presente, obrigado! Galera curtindo no Bar do Xarel. Um, dois, três, já! Literalmente são as melhores. Galera curtindo com o Thiago Farias, hein? O show que contagia. Eu não consigo acreditar que no seu peito existe amor. Dedan, segue a frente. Obrigado, Dedan, você! E o Brochetuso tá aqui com a gente também. Valeu, garoto. Há muito tempo eu me entreguei. Seba do Xarel, papai. Uma pra você. Me perdoa, amor, se eu errei. Mas vou mudar. Te entreguei minha vida. Eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais. E o quê? Eu te peço outra chance. Não é fácil. A gente vai detonando, detonando, detonando. Já! Só as melhores, galera. Você que está aqui nos acompanhando, está com a gente curtindo o Bar do Xarel. Muito obrigado, DJ Thiago Farias, aqui. Pra gente é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais uma vez, meu parceiro Xarel. Obrigado, Xarel. Tu sabe que eu tô contigo até o fim. Bora, Xarel! Que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a mim. Meu amigo Lacoste também. Se fosse os carinhos. Tá só na manhã aqui no Barachonel, valeu. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. E aí? Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr. Já já o Thiago Farias já pelo Barduzinho. Lá na Pratinha 2 até de manhã. E aí? Vem pra mim, está tão frio aqui. Só pode digitar o que for pôr e que se quer. Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando. Bora, Miguelzinho da Esther Celto, né, galera? Para o bar. Aqui o presente comigo, obrigado, maninho. Bora, Gostino, Gostino na Marcante. Marcante, já! E aí? Thiago Farias. DJ Thiago Farias. O show que contagia. E o quê? Tá curtindo? Tá dançando na manhã? Já! Você se foi, não pensou em mim. Nem um adeus sequer. Você deixou. Sem fim, como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sofro mais por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Sim, ó. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momentos de prazer. Ceará. Encontrei meu anjo. Bora, Luna! Que me come de carinhos e me faz feliz. E aí? Agora eu acredito no amor. E o que eu senti por ti foi apenas uma ilusão. Bora, amigazinho, vai tomando, maninho. Toma, maninho, toma, maninho, toma, já! Vamos nessa, Thiago Faria! Projetou tudo você e o Dudan, segue a brisa. Obrigado, Bonino. É nóis. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim. Bora, Luna, você e o Ceará. Bora, Luninha. Já é madrugada. Vai. E você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. E o quê? Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim. Vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui, vai. Pau, pescador, pau, pescador. Você é quem comanda o coração das superchanas. Pau, pescador, o pescador do amor. Você é quem comanda o coração. Todo mundo gostando do Baro Chorel. Pau, pescador. Sucesso total. Pescador, você é quem comanda o coração das superchanas. Pau, pescador, o pescador do amor. Você é quem comanda. Vai começar a disputa agora, vai. Thiago Faria, o show que contagia. DJ Thiago Farias. DJ Thiago Farias. Já falei, eu acho bom você se tocar. O Negão e a Lana Digital. Disso. Obrigado, Negão, tamo junto, maninho. Se retirar. E o quê? Procure entender. Ela não quer mais você. Rocha. E quem você pensa que é, pra saber o que ela quer. E aí? Eu já tô começando a me aborrecer. Cara, eu não tenho medo de você. Eu sei que é a mim que ela vai escolher. Só se ela está afim de se arrepender. E aí? Você não tem coragem de me encarar. Cai dentro, meu irmão, que agora eu quem sabe vai cantar assim pra mim. Pare de brigar. Não tem perdão. Achou que pode me disputar como se eu fosse um troféu. Eu que tomo as minhas decisões. Ela falou disso, Wagner. Sou a dona do meu nariz e não quero nenhum dos dois. Eu já tenho um novo amor. Quer que não... Agora vai! Joga a mãozinha pra cima. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vem, vem. Galera curtindo desse jeito, Thiago Farias aqui no Bar do Xarão. Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Meu amigo Orlando também está presente. Obrigado, Maninho. Desejo o teu corpo. Tá todo mundo com a gente aqui, valeu! Bora da dança, Gafrizê! Eu também me sinto assim quando o prostituto também estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada. Galera de Garapé Sul também, os meninos aqui pra gente, obrigado! Quero desse jeito que eu gosto, seu corpo. As meninas da Sexta Rua também, elas estão por ali todas solteiras a fim de rock. E aí? Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor assim, assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o e as marcantes, rubi, vai rolando. Eu sou o seu vai rolando. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi. Miguelzinho, valeu garoto, tamo junto. Rubi, galera da Especial também. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi. DJ Thiago Farias. Um, dois, três, já! Cai a madrugada. Estou sozinho pensando em você. Estou abandonado. Sem os carinhos não consigo ver. Gratíssima Ana, também um abraço pra você. Tá aqui com a gente, valeu! Vai! E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. Isso é Bado Chanel. A nossa chama não pode apagar. Pela coxa. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Trabalho o telefone, me sonera e tua vida. Um, dois, três, já! Você é meu bem. Querer que meio tempo e a distância curtindo na bacante, vai! Bora, Dandan, segura! Pode vir, maninho! Mais pólvora! Ai! Pra cima! Pegão e a Lora Digital! Aí com a gente tomando todas e mais algumas! No bar do Xarão! Valeu, negão! Meus pés não tocam mais o chão, meus olhos não veem a minha direção, da minha boca saem coisas sem sentido. E o quê? Você era o meu farol e hoje estou perdido. O sofrimento vem à noite sem pudor, somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear? Bora, Ceará, você e a Luna também. E aí, Luninha? Aqui comigo no Bairro Xarel, obrigado. Traz o que eu quero esquecer. Entre o soluço do meu choro, eu tento te explicar. Os teus braços. Bora, Ceará, tamo junto, moleque. Contemplar as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você. É do Bairro Xarel. Bora, Xarel, bora, vai. Nunca amou. Nunca amou. Nunca amou ninguém, não. Você já viu que é fantástico. E aí? O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Eu vou curtindo a mixagem. Bora, Lipe, de engraçar, bicho, bora, Lipe. Muito som, muita luz. Fazendo mole na missão, Lipe. Eu te encontrei. O amor é assim. É assim. Não tem explicação. E toda tribo fazendo teu. Mas só com você eu me entrego assim, sem razão. E joga a mãozinha pra cima. Joga todo mundo, joga todo mundo. Vai! Bora virando, Thiago! Toma, toma, toma já. Vai, vai, joga pra cima. As meninas da Sexta Rua, minha filha. Já naquela base, né? Pode crer. Bora pra gente tudo pra cima, maninho. Entra mãe, entra filha, quem era inimigo. Felipe voltou, velho. É amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Olha a panelinha. Essa galera é uma tremenda. Lá os puxa saco. E a cega frisa também tá em peso. E ainda não valeu, menino. Tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Vai que vai. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde. As meninas da Sexta Rua. Come o dinheiro, né? Enlouquecendo tudo hoje aqui no Bairro Xarel. Obrigado. Vem devagarinho pra ficar na panelinha. Vamos lá. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panela. Agora! Simbora! Vem amor, vem ver a noite especial que eu te dou. Eu fiz só pra você. E vem que vem que vem. E vem que vem que vem. Já! A lua. Do Xará, Thiago Farias, assim, do canal Vivo. Eu sou dos Pacabal, que eu sou alucinado pelo super pop. Vou fazer um S e vou com DJ Alice Juninho Pop. DJ Thiago, joga a mãozinha pra cima, todo mundo batendo na palma da mão. Na palma da mão, vai, vai. Engraçado, tá de volta aqui comigo, meu amigo Ceará e a Luna também, valeu! Por onde eu vou, penso em você, não aguento mais viver assim, a noite cá. Tempo bom, velho, tempo bom. Não te encontrei. Temos que não volto mais. Meu amor, pode crer, bota o chanel! Esquecer, vou como se sou, vou poder. diz. Um, dois, três, já. Foi numa noite linda de luar. Ai, ai, ai. Você estava tão só olhando uma. Prostituto não vai chorar, prostituto. E ao me aproximar, lágrimas em seu. Bora, Nive, vamos pro baduzinho, já já, garoto. Como antes em minha vida, você surgiu. Selada pisa. Novo amar, o amor que eu sempre quis, me faz feliz e mais inesquecível é te amar. Baduzinho. Agora, baduzinho agora. Cada dia mais. Bora, Sela, duvida. Tem que corar. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Olha o Danão por ali sofrendo. Doutor Maria Marcante. Ai. DJ Thiago Farias. Malucão e trouxe aqui o bichinho aqui com a gente, obrigado Boninho, galera do Big Bim, saudade Pop Love, é velha guarda, pode crer. Pra defender meu coração. Bora ser capriz, hein? Da solidão. Diz. Meu herói que chegou pra me salvar da solidão. Que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração. Gê Malucão pela primeira vez aqui com a gente no Bairro Xarel. Um abraço pra você. Seja bem-vindo, garoto! Feito um clipe romântico. Volta o filme, me deixa sonhar. Tô sonhando. Toma! DJ Thiago Faria. DJ Thiago, show que contagia. Simbora! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Que ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. E aí? Não me dava nada. Olha o coração apaixonado. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. E ela vai falar assim: é meu paraíso. Um, dois, três, já! Amigazinho, neste céu com a gente. Ainda estou te amando, um abraço pro seu maninho, tamo junto, misturado. Também. Um abraço do Thiago Farias, hein? Ensinar.